Capítulo 1. Vento do céu. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, verso 3. Havia-se passado novamente 10 dias do novo ano de 1997. Naqueles poucos dias, eu já havia ido à Europa e à Ásia para ministrar. Estava entusiasmado quando subi novamente em um avião, dessa vez rumo à América do Sul. Eu nunca havia falado à nação do Brasil e estava me sentindo honrado por ter sido convidado para falar na Conferência Nacional, que ocorreria em 3 das maiores cidades daquele país. Depois de voar a noite inteira, fui recebido no aeroporto por alguns líderes famintos e cheios de expectativa. Eles estavam aguardando ansiosamente aquelas reuniões e o entusiasmo deles me revitalizou. O primeiro culto aconteceu naquela mesma noite, na capital do país, Brasília. Depois de poucas horas de descanso, meu intérprete e eu fomos levados do nosso hotel até o local da reunião. O estacionamento e as ruas estavam lotados de carros e eu pude ver que a reunião contaria com um grande número de pessoas. Quando nos aproximamos do prédio, pude ouvir a música que escapava por uma abertura de 1,5 metro destinada à ventilação, que ficava entre o topo da parede e o telhado. Meu entusiasmo e expectativa aumentavam enquanto eu ouvia a música de refrãos conhecidos, sendo cantada em português, o idioma principal do Brasil. Do lado de dentro, fui conduzido diretamente à plataforma. O auditório, que comportava aproximadamente 4 mil pessoas, estava cheio. A plataforma sacudia ao som de louvores poderosos. A qualidade do som era muito boa, pois os músicos eram experientes e fluíam bem em conjunto. A música cantada também era excelente e os líderes de louvor eram dotados de vozes muito boas. Contudo, rapidamente percebi a total ausência da presença do Senhor. À medida que passava os olhos pela multidão e pelos músicos, pensei: onde está Deus? Então, imediatamente perguntei: Senhor, onde está a tua presença? Enquanto aguardava a sua resposta, observei o que estava acontecendo naquele lugar. Através das luzes brilhantes da plataforma, pude ver as pessoas se movimentando pelo local. Muitas tinham os olhos abertos, olhando para alguma coisa ou para alguém. Muitas pareciam estar entediadas, estavam com as mãos nos bolsos ou tinham os braços pendurados pesadamente ao longo do corpo. Tudo na postura corporal e na fisionomia delas dava a impressão de uma multidão casual, aguardando pacientemente o início de um show. Alguns conversavam, outros percorriam os corredores laterais, perambulando dentro e fora do auditório. Entristeci-me. Aquela não era uma campanha evangelística, mas uma conferência para crentes, e eu sabia que poderia haver alguns na audiência que não eram crentes, mas também sabia que a maioria dos que estavam presentes naquela multidão indiferente eram cristãos. Esperei, na esperança de que as pessoas entrassem no verdadeiro espírito de reverência diante do Senhor. Pensei, com certeza esta atmosfera vai mudar. Mas não mudou. Depois de 20 ou 30 minutos, o tempo da música ficou mais lento, passando ao que chamamos de música de adoração. Mas o que pude testemunhar estava longe da verdadeira adoração. Este mesmo comportamento casual que eu havia observado quando entrei no auditório havia se mantido também dentro do culto. Quando o louvor terminou, parecia que mais de 1 hora havia se passado, mas na verdade foram menos de 40 minutos. Foi dito aos presentes que se sentassem. Eles se sentaram, mas o ruído de conversas casuais ao fundo continuou. Um líder pegou o microfone para exortar o povo, mas as pessoas continuavam falando. O líder leu uma passagem da Bíblia e ministrou sobre ela. Durante todo o tempo, eu podia ouvir o ruído monótono de muitas vozes falando e de muitas pessoas se movimentando na congregação. Também percebi que muitas pessoas não prestavam atenção a quem falava. Eu mal podia acreditar no que estava vendo. Frustrado, perguntei ao meu intérprete brasileiro se este comportamento era normal no culto deles. Ele também sentia a mesma aversão que eu. Às vezes, tenho de lidar com o assunto e pedir às pessoas que, por favor, preste atenção, sussurrou ele. Àquela altura, eu estava ficando zangado. Já estivera em outras reuniões onde as pessoas se comportavam assim, mas nunca a tal ponto. Em cada uma daquelas reuniões, havia encontrado uma atmosfera espiritual semelhante, peso, ausência da presença de Deus. Eu sabia que agora a minha pergunta, Senhor, onde está a tua presença? Havia sido respondida. A sua presença certamente não estava ali. Então o Espírito de Deus falou comigo e disse: quero que você confronte isto diretamente. Quando finalmente foi apresentado, o murmúrio havia diminuído, mas ainda estava presente. Subi ao púlpito e permaneci ali olhando para a multidão. Eu estava decidido a não dizer nada até que tivesse a atenção deles. Senti uma indignação da parte de Deus ardendo dentro do meu peito. Depois de um minuto, todos ficaram em silêncio, percebendo que nada estava acontecendo na plataforma. Não me apresentei, nem cumprimentei a multidão. Em vez disso, comecei com esta pergunta: vocês gostariam se, enquanto falassem com alguém, essa pessoa ignorasse vocês durante todo o tempo ou continuasse a conversar com a pessoa ao lado dela? Ou se os olhos dela percorressem todos os lugares, demonstrando desinteresse e desrespeito? Fiz uma pausa e depois respondi a minha própria pergunta. Vocês não gostariam, não é? Fui mais fundo ainda. E se todas as vezes que vocês tocassem a campainha para visitar a casa de um vizinho fossem recepcionadas com uma atitude descuidada e com um suspiro monótono? Ah, é você de novo? Entre aí. Fiz uma pausa e depois acrescentei: vocês não os visitariam mais, não é mesmo? Então eu disse com firmeza: vocês acham que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai se manifestar em um lugar onde ele não recebe a devida honra e reverência? Vocês acham que o Mestre de toda a criação vai falar quando a sua palavra não é respeitada o bastante para ser ouvida com atenção? Vocês estão enganados se pensam assim. Continuei. Esta noite, quando entrei neste prédio, não senti a presença de Deus em momento algum. Nem no louvor, nem na adoração, nem na exortação e nem durante a oferta. Há um motivo. O Senhor nunca se manifesta onde ele não é reverenciado. O presidente da sua nação receberia grandes honras nesta plataforma esta noite, simplesmente por respeito ao seu cargo. Se eu ficasse aqui com um dos seus jogadores de futebol favoritos, muitos de vocês estariam sentados na pontinha da cadeira. Vocês estariam ouvindo com expectativa cada palavra que ele dissesse. No entanto, quando a palavra de Deus foi lida há alguns instantes, vocês mal ouviram, porque lhe deram pouca atenção. Comecei a ler o que Deus requer daqueles que se aproximam dele. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, verso 3. Durante a hora e meia que se seguiu, preguei a mensagem de Deus. Havia feito arder em meu coração. As palavras saíam com ousadia e autoridade, e eu não temi o que as pessoas pensariam ou como elas reagiriam. Se eles me expulsarem desta nação amanhã, não me importo. Prefiro obedecer a Deus, disse a mim mesmo. E eu estava falando sério. Você podia ouvir um alfinete cair nos momentos silenciosos entre cada uma das minhas afirmações. Durante aquela hora e meia, não houve mais ruídos na multidão. Não houve mais desrespeito. O Espírito de Deus havia prendido a atenção das pessoas com a sua palavra. A atmosfera mudava a cada minuto e eu podia sentir a palavra de Deus batendo na casca endurecida dos corações. No fechamento da minha mensagem, pedi a cada pessoa presente que fechasse os seus olhos. O chamado ao arrependimento foi incisivo e breve. Se você tem tratado o que Deus chama de santo como coisa comum, se você tem vivido com uma atitude irreverente para com as coisas de Deus, e se esta noite você foi convencido pelo Espírito Santo através da sua palavra, você está pronto a se arrepender diante de Deus? Se está, coloque-se de pé. Sem hesitação, 75% dos presentes se levantaram. Inclinei a cabeça, fazendo esta oração simples e sincera. Senhor, confirma a tua palavra pregada esta noite a essas pessoas. E imediatamente a presença do Senhor encheu aquele auditório. Embora eu não tivesse dirigido a congregação em oração, ouvi soluços e gritos que se levantavam da multidão. Foi como se uma onda da presença de Deus tivesse varrido o prédio, trazendo purificação e refrigério. Não havia espaço para que todos os presentes se aproximassem do altar. Então fiz uma oração de arrependimento que podia ser feita de onde eles estavam. Observei as pessoas enxugando lágrimas. A maravilhosa presença de Deus continuava entre nós. Depois de alguns minutos, a presença de Deus diminuiu a sua intensidade. Encorajei as pessoas a não tirarem o foco do seu mestre. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Tiago 4, verso 8. Alguns instantes se passaram e outra onda da sua presença inundou o local. Houve mais lágrimas à medida que os gritos aumentavam. A presença de Deus era ainda mais abrangente dessa vez e mais pessoas foram tocadas pelo Mestre. Isso durou alguns minutos e depois diminuiu novamente. Exortei o povo a não se desconcentrar entre essas ondas, mas a se agarrar ao foco do seu coração. Alguns minutos depois, ouvi o Espírito de Deus sussurrar em meu coração: estou vindo novamente. E imediatamente senti isso e disse: ele está vindo novamente. O que escrevo agora, de modo algum, pode representar com precisão o que aconteceu em seguida. As minhas palavras são limitadas demais e Deus é tremendo demais. Nem posso exagerar, pois isso também seria uma irreverência. Pedi a três líderes que estavam presentes que me esclarecessem e confirmassem o que vou relatar. Mal a palavra novamente saiu dos meus lábios quando aconteceu algo. E a única maneira que encontro para descrever é comparando com a decolagem de um jato a apenas 100 metros de distância de alguém. Isso descreve o tremendo ruído do vento que soprou imediatamente por todo o auditório. Quase que imediatamente o povo irrompeu em oração fervorosa e intensa. Suas vozes se elevando e se combinando quase que em um único clamor. Quando ouvi pela primeira vez o vento impetuoso, imaginei que um avião a jato tivesse acabado de passar sobre o prédio. Eu não queria de modo algum atribuir alguma coisa a Deus se houvesse uma chance de que não fosse Ele. Minha mente rapidamente calculou a distância que estávamos do aeroporto. Ele não estava nem um pouco próximo. E 2 horas haviam se passado sem qualquer ruído de aviões nas proximidades. Voltei-me para dentro de mim em busca do Espírito, percebendo que eu podia sentir a presença de Deus de uma forma tremenda e que as pessoas haviam explodido em oração. Aquela certamente não era a reação à passagem de um avião sobre as nossas cabeças. Se tivesse sido um avião, ele teria de estar voando a altitude de menos de 100 metros sobre o prédio para soar daquela maneira. E mesmo a essa altura, não seríamos capazes de ouvir o barulho tão poderoso, acima do clamor de 3.000 pessoas orando em voz alta. O som que eu ouvi era muito mais alto e superou claramente todas as vozes. Tendo decidido em minha mente que o vento era o vento do Espírito Santo, ainda assim, eu não disse nada. Eu não queria passar uma informação imprecisa ou estimular as pessoas com declarações de manifestação espiritual exageradas. O som desse vento durou aproximadamente 2 minutos. Quando ele diminuiu, deixou em seu rastro um povo que orava e chorava. A atmosfera estava carregada de uma reverência santa. A presença do Senhor era muito real e poderosa. As tremendas consequências da presença de Deus continuaram durante 15 a 20 minutos. Então entreguei a plataforma ao líder e pedi para ser levado imediatamente para fora do prédio. Em geral, costumo permanecer no local e conversar com as pessoas depois de um culto. Mas naquele instante, qualquer conversa casual parecia imprópria. Os líderes convidaram-me para unir-me a eles para o jantar, mas recusei. Ainda abalado pela presença de Deus, respondi: não, quero apenas voltar ao meu quarto de hotel. Fui acompanhado até o carro, dirigi-me de volta ao hotel, acompanhado do meu intérprete e de uma senhora e seu marido, que eram líderes da região. Aquela mulher era uma cantora cuja música era popular no país. Ela entrou no carro chorando: você ouviu o vento? Respondi rapidamente: aquilo foi um avião, embora eu sentisse em meu coração que não era. Queria ter uma confirmação e estava decidido a não ser o primeiro a dizer nada. Não, declarou ela, sacudindo a cabeça, era o Espírito do Senhor. Então seu marido, um homem que achei muito quieto e reservado, afirmou com firmeza: não havia nenhum avião por perto do prédio. Realmente, exclamei. Ele prosseguiu: além do mais, o som daquele evento não passou pela mesa de som, não houve qualquer leitura na mesa, nem registro de ruído algum. Fiquei em silêncio, completamente extasiado. Mais tarde, soube por aquele homem que estava tão certo de que o vento que ouvimos não havia sido causado por uma aeronave. Havia seguranças contratados e policiais do lado de fora, que também relataram ter ouvido um som poderoso vindo de dentro do prédio. Do lado de fora, não houve vento algum. Era apenas mais uma calma noite brasileira. A esposa dele continuou, enquanto as lágrimas desciam por seu rosto. Vi ondas de fogo descendo sobre o prédio e anjos por toda parte. Eu mal podia crer no que eu via. Eu havia ouvido a mesma descrição feita por um ministro 2 meses antes em reuniões na Carolina do Norte. Eu havia pregado sobre o temor do Senhor e a presença de Deus havia caído poderosamente sobre os que estavam reunidos. Mais de 100 crianças pequenas choraram abundantemente durante 1 hora. Uma ministra visitante disse ao pastor que ela havia visto ondas de bolas de fogo caindo sobre o prédio. Isso também foi confirmado por 3 membros do coral. Agora eu só queria estar a sós com o Senhor. Quando me vi na privacidade do meu quarto de hotel, tudo o que pude fazer foi adorar e orar. Estava programado para ministrar em mais um culto antes de partir para o Rio de Janeiro. Desta vez, quando entrei no auditório, a atmosfera era totalmente diferente. Eu podia sentir o respeito pelo Senhor restaurado. Dessa vez, a música não era simplesmente boa ou destituída da presença de Deus. Ela era maravilhosa, ungida, e a presença do Senhor era doce. Davi disse: me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Salmo 5, verso 7. Toda a verdadeira adoração está presa em uma reverência pela presença de Deus, pois Deus diz: reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Levítico 19, verso 30. Neste segundo culto, muitas pessoas receberam libertação e cura. Muitos que estavam presos pela amargura e que haviam abrigado ofensas foram libertos. Quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta. E onde a sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas. Agora podemos entender a urgência de Davi. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, verso 9. Esta é a mensagem que você tem nas mãos hoje, o temor do Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo, buscaremos nestas páginas não apenas o significado do temor do Senhor, mas também o que é andar nos tesouros da sua verdade. Aprenderemos sobre o julgamento que vem quando há falta de santo temor, assim como sobre os gloriosos benefícios que encontramos quando tememos a Deus. Há pessoas que são rápidas em reconhecer Jesus como Salvador, Curador e Libertador, mas reduzem a sua glória ao nível de homens corruptíveis através de suas ações e pelas atitudes do seu coração.